Pois é. Texto, The Business. Léo Magalhães, alô. MC Rogerinho, mete a louca. Muito bom dia pra você. Vamos seguindo. Tem gente falando aqui, eu liguei primeiro. Não fui eu. Não valeu. Pessoal, ó, a retirada de prêmios em até 2 dias, tá? 9 às 12 e 14 às 19, de segunda a sexta, aos sábados, das 9 às 13 horas. Você pode fazer a nossa retirada do prêmio fisicamente aqui na nossa empresa, tá? Você vem aqui na nossa emissora, nossa, tira uma foto bonitona, bonitão, aí fica todo arrumado aqui no ambiente, faz um marketing pra gente, ajuda a gente, aí é legal, entendeu? Bom demais a dica, né? Você aproveita e tira a foto aqui, ó. Já aproveita. Ó, som secreto, você faz o cadastro aí pelo 0800-209-9090 e vamos com alguns áudios na nossa programação. Não atende, parte pra outro. Aí, o povo não atende a ligação, tem que ser sorteado. Tem que atender a ligação, pessoal. Kenia tá dando... Será que a Kenia vai ganhar pela terceira vez o prêmio? Kenia vai fazer um gol, vai fazer 3 vezes? Rapaz, será que vai acontecer isso? Será? Será? Rapaz, será que vai acontecer isso nos nossos ouvintes? Ou será que a Ganinha vai ganhar pela terceira vez o prêmio? Não sei, né? Será que vai ser sorteada a ligar? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Ó, a gente ainda tem colônia Águas lavando, aquela colônia gostosa da Natura, um cheirinho muito bom. Tem também caneca mais chaveiro, pra você que tá ouvindo a gente. E ainda tem o som secreto com R$200 acumulado. Se a pessoa errar, vai pra 250, viu? Vai acumular. Então você fica atento ao som secreto que a gente passa aqui na nossa programação pra você que tá ouvindo a gente. Ó, vamos lá. Ah, é. Tem o nosso quadro agora. O pessoal adora esse quadro. O pessoal participa pra caramba pedindo, né? Pois é. Você pode estar participando sempre, tá? Interagindo com a gente. É bom demais ter a sua participação. Pois é, quem tá participando aqui agora no nosso quadro Dose Dupla, Dose Dupla você já sabe, são 2 sucessos que você pede aí pelo WhatsApp, pode ser sucesso novo ou antigo, que a gente toca pra você, pra poder você viajar no tempo, pode ser uma coisa mais nova, a gente traz um mix de sucessos aqui na nossa programação pra você que sempre tá ouvindo a gente. Obrigado pela sua companhia. Hoje quem tá participando aqui é a nossa querida ouvinte, a Nilda, que sempre tá ligadinha com a gente lá no Cocão, Venceslau Guimarães. Obrigado, querida, pela audiência. Participando aqui pelo WhatsApp, ela pediu 2 sucessos pra lembrar. A gente traz os 2 sucessos pra você. Ela quer lembrar Raça Negra e Gigantes do Samba. A gente toca agora aqui na Incesso, a rádio que te toca. Rádio que te toca. Excesso. Gigantes do Samba, lembrou de mim, né? E antes, Raça Negra, Cigana, né? Bom demais ter a sua companhia das nossas manhãs aqui da Excesso. Obrigado a você que está ouvindo a estação. Obrigado a nossa querida ouvinte, a Nilda, participando do nosso quadro aqui, que faz um sucesso em Dose Dupla. Pois é, o pessoal do Dose Dupla adora o Dose Dupla. Porque a Dose Dupla você pede 2 sucessos. São 2 pedidos de vez. Daqui a pouco tem som secreto, tá? Daqui a pouco tem som secreto. Você, meu ouvinte, tá ouvindo a gente? Fique atento aí. Daqui a pouco a gente liga. No som secreto a gente liga 2 vezes. Se você não atender, acumula, viu? Ou se você errar também acumula. Nem sei, né? Então você que ainda não conseguiu participar do som secreto, tem problema, a gente ainda tem colônia Águas e caneca da Excesso, né? Tem caneca da Excesso, aliás. Então, vamos ligar pra alguém pra ver se saiu um prêmio, né? Agora vamos ligar pra uma pessoa? Vamos ligar pra pessoa pra ver se sai um prêmio aí. Rapaz, será que sai? Soltei alguém, produção, pra ver se sai mais um prêmio aqui na nossa manhã pra alguém. Vamos ligar pra você, tá participando, tá interagindo conosco. Pronto, já tá sorteado aí? Ah, tá. A gente faz tentativa, se você não atender o telefone, aí complica, né? Complica que aí você perde o prêmio, né? Vamos fazer um contato pra você agora, tá? Vamos lá. Chamando, tá. Desculpe, sua ligação não pode ser completada. Não atendeu, não. Na 89 não tá atendendo. Será que a pessoa perdeu o prêmio aí, rapaz? Desculpe, sua ligação não tá atendendo a gente, não. Não tá atendendo a gente, não. 89. Poxa, é incrível, as pessoas não estão atendendo a gente, rapaz. Fazem tanto cadastro pra... Não atende a gente, né? Vamos lá, vamos ligar pra você de novo. Vamos dar outra chance a outra pessoa agora, né? Pra outra pessoa agora é diferente. Pra ver se a pessoa atende a gente, pra ver, né? Se dá moral pra gente de atender o telefone. Vamos lá, vamos ligar pra você aí que tá ouvindo a gente. Dar mais uma chance aí pro pessoal que tá ouvindo tentar atender o nosso telefonema, dar aquela moral pra gente. Pode ser um número é um número diferente, não um número do WhatsApp, pra quem tá pensando que vai ser o número do WhatsApp. Às vezes pode ser um número nem do DDD da emissora aqui, por exemplo. Estamos ligando para outra pessoa aqui. Vamos ver se a pessoa atende a gente, né? Seu número não atende ligação, aí complica, né? Vamos entregar o seu recado assim que o celular estiver disponível. Não está atendendo, não. Primeira tentativa. Vamos à segunda. Oi? Não tá atendendo, não. Segunda pessoa não atendeu o telefone também, Jesus. Onde é que tá esse povo, meu Deus? Vamos ligar pra outra pessoa, a terceira pessoa da mãe. Ou a gente podia liberar logo as linhas pra poder ver quem vai ser o primeiro a atender esse telefone agora de manhã, né? Pra ver se a pessoa vem pegar esse prêmio, né? Vamos ligar aí pra pessoa, vamos lá. Vamos ligar pra você pra ver se você atende, ouvinte. Vamos ver se você dá moral pra gente, né? É um número diferente, viu? Não vai pensando que é um número normal, não. Estamos ligando pra outro ouvinte aí. No... O pessoal sorteou outra pessoa aqui. Já estamos ligando pra outra pessoa pra ver se atende a gente. Alô? Alô? Até que enfim, alguém atendeu a gente. Bom dia! Bom dia. Pois é, você tá demais, eu tô acreditando. Você nas promoções aqui é incrível. Ele se cadastra, o pessoal liga e ele não atende. Peraí, que eu não tô te ouvindo direito. Ah. Oi? Calma aí. Pronto. Tancredo, é incrível. O pessoal tava comentando da produção aqui, falando, esse é o ouvinte que se cadastra, a gente tenta e não consegue. Agora consegui. Tancredo, conta pra gente, relacionamento em crise tem salvação pras pessoas? É, como eu falei, né? Acredito assim, quando existe amor, tem salvação sim. Porque pessoas normais, elas tentam e conversam. Então, quando se tem algum erro, tentando, conversando, pra ver onde é que tá o erro. E aí, assim acabamos com a crise, né? Entendi. É, porque a pessoa numa boa conversa resolve, né? Tem gente que diz aqui que traição não adianta, não resolve. Tem gente que diz que foi traição, não adianta. Tem gente que já falou aqui no WhatsApp, dessa forma, pois né? Pois é. Tancredo, quer mandar alô pra alguém? É, eu quero. Não, tô tão feliz em participar. Não quer mandar pra ninguém. Ai, ai. Pois é, Tancredo, vamos rodar o peão pra você, pra ver se você, o que você vai levar pra casa, pra você vir pegar aqui com a gente. Sim. Vamos lá. A gente ainda tem números aqui. O Pix é o seu secreto hoje, né? Mas a gente vai dar tentativa. A gente tem aqui nos números aqui. A gente. A pessoa dá uma mudada aqui. De mudar, de viver, de viver. Sinaf, seguros para uma vida melhor. Pois é, meu povo, tamo de volta. Faltando 20 para o meio-dia, 11h40. Uma ótima manhã para você que tá ouvindo a gente. Obrigado pela companhia. Vai participando aí, 0800-209-9090. 739-8227 9090. Daqui a pouco tem o sorteio do nosso som secreto. Não tem excesso. Se o quê? Sai da amor. Sai da quero você sem querer. Matheus e Cauã, expectativa realidade. O Rapa Anjos. Gente, ó. Deixa eu contar a você. Eu vou, ó. A gente vai dar menos de 4 minutos para você que ainda não fez o cadastro no som secreto correr, ligar no 0800-209-9090 e fazer o seu cadastro, porque daqui a pouco a gente já vai ligar para a pessoa do som secreto, tá? Você não é participação unicamente pelo 0800, não é por ligação do WhatsApp, não é pelo WhatsApp, é só pelo 0800 a participação, então você tem que fazer o seu cadastro lá no 0800. Então você aproveita e já faz logo a jogada logo. Liga logo 0800-209-9090 e participa. Pois é, continuando aqui as nossas participações. Relacionamento em crise tem salvação, tá? Eu mesmo também no meu relacionamento já passei por fases difíceis, mas graças a Deus consegui dar uma volta por cima no meu relacionamento. Me liga, tá? Todo mundo quer que a gente ligue, né? Né, nossa amiga Ana? Ana de Venceslau Guimarães, pois é. Mandando um beijo pra todo mundo da Sarilândia, ela tá participando aqui. Olha que legal, interagindo com a gente. Deixa eu continuar com as nossas participações. Laen tá aqui dedicando música pra amiga Keninha, Marília Mendonça. É dose dupla, são dois sucessos. Tá ligado em Gandu, ó, que legal. Pois é, beijão pra ela. E pra Keninha, que já tá... Keninha, será que vai fazer 3 vezes, né? Keninha já quase fazendo um trio aí. É, rapaz. É, produção. A coisa tá correndo aí, né? Endoida aí no telefone, liga aí. Pai, faz seu cadastro. Daqui a pouco a gente vai ligar pra você. Então corre e liga. Ainda dá tempo. Então, assim, continuando com as nossas situações e nossos casos... A gente comenta até uma história um pouco curiosa. O filho do Chorão, aquele cantor Chorão, né? Deu uma entrevista ao G1 e o herdeiro dos direitos da banda Charlie Brown Jr., o Alexandre Abrão, falou sobre os problemas enfrentados pelo legado deixado pelo pai, o cantor e compositor Chorão. O filho fez um desabafo e contou que o pai, para comprar os direitos da banda de outros integrantes, fez uma dívida impagável com a gravadora. Alexandre afirma que a dívida é descontada até hoje. O filho do cantor também revela outros desafios da sua atividade. Alexandre diz que considera uma honra cuidar do trabalho do pai, mas que já viu isso como um fardo e que faz acompanhamento psicológico desde a morte do pai. Outro episódio dessa história conturbada, desde que o músico morreu em 2013, é a saída dos guitarristas Marcão e Thiago Castanho, de projetos ligados à banda. Segundo Alexandre, os músicos romperam com ele sem querer conversar, e que uma reconciliação depende apenas dos dois. O filho de Chorão contou ainda que sempre concordou com as demandas dos ex-colegas do pai e que os dois tentaram registrar marcas da banda e até entraram com o processo na justiça sem conversar com eles antes. Mas Alexandre afirmou que em 2016 o guitarrista Thiago o trancou em um banheiro e ameaçou: "Vou tirar o nome da banda de você." Situação complicada, né? No mundo do seu amor, situação bem complicada. Pois é. A gente vai rapidinho de música. Na volta já tem um sorteio, tá? Então você que não fez o seu cadastro, corre aí que a gente já vai fazer o sorteio daqui a pouco, tá? Faz seu cadastro aí correndo. Já aproveita logo, liga. Liga. E atenta já logo pra poder fazer seu cadastro. Daqui a pouco a gente liga pra você. Cabeça branca é um cidadão de bem. Esse é só... Wesley, obrigado. Valeu, parceiro. Esse é só... De você. Só deixa eu tentar te esquecer. É o que eu mereço. O ter feito seus olhos chover. Pois é, sucesso do Belo. É o que eu mereço. Bruno Marrone, último beijo, cabeça branca, Thierry. Pois é, tamo preparado, vamos ligar pra você. Som secreto, valendo R$200. Ainda tem o sorteio da caneca. A gente vai fazer duas ligações. A gente vai finalizar logo som secreto. Vamos ao som secreto. Agora. Pois é, vamos ao nosso som secreto. Não tem mais choro e nem vela. Vamos ligar pra você agora. Atenda o telefone. Vamos ver se você pode ser o sortudo ou a sortuda. Se você vai adivinhar qual é o nosso som secreto. Tá chamando. Vamos ver se alô? A pessoa... Olha, atendeu logo de cara, rapaz. Agora eu quero ganhar. Bom dia, Ciane. Pois é. Bom rapaz. Dia. Vamos lá, o nosso som secreto pra você. Já sabe o que é, tá preparada pra poder a gente rodar? Ah, eu vou chutar. Vamos rodar, vamos ver aí se a nossa querida Ciane sabe qual é o nosso som secreto. Vamos ver aí, né? Ciane, minha filha, a gente vai passar mais uma vez o som secreto pra você. Vamos ver se você adivinha. Vamos lá. Vamos ver se não acumula hoje. Vamos lá. Esse é o nosso som secreto. Vamos lá, Ciane, qual é o som secreto? Um ventilador, será que a Ciane acertou? Vamos ver, posso? Vou rodar o pinhão, vamos lá. Será que é um ventilador? Que pena, você errou. Não, acumulou de novo, rapaz. São R$250 agora, rapaz. Ninguém vai... Não tem tempo na... Oi? Não, é segunda-feira. Você vai ser o pessoal que não tá com cadastro. Tem gente aqui já comemorando aqui no... Pessoal, foi a gente comemorando no WhatsApp aqui. Feliz da vida. Ciane, obrigado pela participação. Quer mandar alô pra alguém? Ai, ai. Gente, tá vendo? Ela nem respondeu se eu queria mandar alô, mas enfim. Rapaz, acumulou de novo R$250 agora? Rapaz, as pessoas estão chutando aí, ninguém... R$250 agora é o som secreto. Segunda-feira, o som secreto acumulou de novo. R$250 agora. Vamos ver aí, né, se sai segunda-feira. Vamos aproveitar e fazer mais um contato para uma outra pessoa, para ver se outra pessoa ganha esse prêmio, o prêmio da caneca. Ainda tem a caneca, né? Para você que tá ouvindo a gente aí, obrigado pela companhia. Vamos lá, tem ainda uma caneca da Excesso. Pra você que tá ligado ou ligadinha aí no Excesso, obrigado sempre pela sua companhia, tá? Som secreto acumulou de novo. É coisa, né? Sorteia mais alguém aí, produção, por favor. Pra ver se a gente sai mais um som secreto hoje. Vamos lá, tem mais uma pessoa já na mira aqui. Nossa, vamos ligar pra ver se a pessoa... É sorteada. Ou sorteado no som secreto. Ou som secreto não. Na caneca. Som secreto é segunda-feira agora. Como eu já tô querendo soltar esse som secreto. Misericórdia. Vamos ligar pra você que tá ouvindo a gente. Vamos lá. Esteja atento ao seu telefone. Ai, ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. São R$250, rapaz. Vai, alô, tá. Alô, é? Alô. Oi, bom dia. Alô? Bom dia. Pois é, com quem eu falo? Maria Júlia. Oi, tudo bom, meu anjo? Tudo. Me conta uma coisa, ó. Sabe o que a gente tem pra você? A gente tem duas chances de você ganhar hoje uma caneca e um chaveirinho da gente. Você tem que escolher entre o número 1 e 2 do nosso sorteio pra ver se você leva o chaveirinho ou se você ganha nada. Escolhe um número aí pra gente. 1 ou 2? 2. Não quer mudar, não? Não. Vamos ver se ela ganhou, a Maria Júlia? Uma caneca, um chaveirinho, você pode vir pegar aqui na nossa portaria das 9 às 12, das 14 às 19. Segunda a sexta, sábado das 9 às 13. Tá bom, meu anjo? Vem pegar tua caneca, vem. Pois é, o pessoal tá comemorando aí, rapaz. Pois a gente fecha a nossa estação. Obrigado pela companhia, obrigado você que deu uma mão pra gente a semana. Segunda-feira, R$250 tá acumulado. R$250 tá acumulado aí pra você que tá participando com a gente. Valeu pela sua companhia. Você pode fazer o cadastro, gente, durante todo o dia. Não precisa ser na hora do som secreto. Você pode ligar durante todo o dia no 0800-209-9090 e você faz o seu cadastro. Quanto mais cadastro você fizer, melhor pra você, tá? Aí você faz o cadastro, você fica muito bem à vontade, tá? É, na nossa promoção. Valeu, gente. Obrigado pela sua companhia. Tamo de volta segunda. Eu tô de volta às 18h na programação daqui da ICS, tá? Meio dia e 8, hora certa, Lojas Guaibim. Lojas Guaibim, bom pra você e bom pra mim. Viver é bem melhor assim. Felicidade assim nas Lojas Guaibim. A gente faz tudo pra te ver feliz. Guaibim, do jeito que a Bahia gosta. A gente faz tudo pra te ver melhor assim. Do jeito que a Bahia gosta. Mais agilidade, mais facilidade, mais comodidade. Tudo massa, tudo bem assim. Lojas Guaibim. Esses são os conquistadores do Banco Digital Next. Especialistas em transformar benefícios em conquistas todos os dias. Para as pequenas, grandes conquistas. O banco digital que faz acontecer. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com você já programa sua viagem economizando. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes no boleto. Escolha suas passagens, hotéis e pacotes, veículos e seguros. Para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tudo simples, rápido e seguro. Clicou, economizou, viajou. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. Ah, e não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app, de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil. Mais que digital. Não dá para esquecer. Antes da água chegar, era tudo muito difícil. Programa Água para Todos. 15 anos fazendo mais por quem mais precisa. É água, desenvolvimento e empregos para os baianos. Aqui em Camaçari tem ampliação do sistema de abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Tem também a macrodrenagem dos rios Ipitanga e Joanes em Lauro de Freitas. Sem falar da aprovação dos planos municipais de saneamento básico em Itaparica e Vera Cruz. E vem aí as ampliações do abastecimento de água de Candeias, Dias Dávila, Mata de São João e São Francisco Francisco do Conde e novas escolas em Camaçari. Mudou foi muita coisa nesses anos, viu? É trabalho tamanho G. Olha aí a Via Metropolitana, adiantando a vida dos baianos. Trabalho bom é quem cuida da gente. Bahia, meu orgulho, vamos em frente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. É o governo que cuida da gente. Nada melhor do que conectar com o mar. E o Connect Me? Isso é o vento! Olha o ronco do motor! Quê? Mala! A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Chegou o C6 Yellow, a primeira conta do seu filho. Cartão com o nome que ele quiser e cores com muito estilo. Transferências via Pix e recebimento de mesadas. E você recebe uma mensagem a cada compra no cartão para acompanhar as transações. Entre no site e conheça C6 Yellow. C6 Bank é da sua vida. Atrás de cada máscara tem um sorriso querendo sair. E a gente vai seguir com cuidado pra que a vida consiga seguir. Depois de tanto lavar as mãos, vai chegar a hora de lavar a alma. Todo mundo de novo criança, crescendo cheio de esperança. De sonhar, renascer, renascer, de mudar, de viver. De sonhar, renascer, renascer, de mudar. Sinaf, seguros para uma vida melhor.